que a gente é feliz assim. Você me leva no trabalho, me pega no trabalho, é amor sem fim. Tá todo mundo perguntando pra mim como é que a gente é feliz assim. Você me leva no trabalho, me pega no trabalho, é amor sem fim. É um carinho, um dedo bom, um amor roxo. A sua pegada é forte, deixa até marcas no meu pescoço. É um carinho, um dedo bom, um amor roxo. A sua pegada é forte, deixa até marcas no meu pescoço. E é um tal de ianinho, ianinho, ianeguinho, neguinho. É um tal de ianinho, e deixa loucos. É feliz assim. Você me leva no trabalho, me pega no trabalho, é amor sem fim. É um carinho, um dengo bom, um amor roxo. A sua pegada é forte, deixa até marcas no meu pescoço. É um carinho, um dengo bom, pegada é forte, deixa até marcas no meu pescoço. E é um tal de ianinho, ianinho, ianeguinho, neguinho. E é um tal de ianinho, e deixa loucos e vinhos. E é um tal de ianinho, ianinho, ianeguinho, neguinho. E é um tal de você chega como quem não quer nada. Me olha daquele jeitinho que manhã não resiste. Aí eu me entrego a esse amor roxo. E é um tal de